Top áudio, super rapone. Minha nova e cromada. As duas após você, uma cama de prata. Nenhum odiador comente nas minhas faixas. Se mostre um rato e ganhe troca em balas. Chame a polícia, eu não me mantenho escondido. Me mantenho carregado, espanco um verme frustrado. Atirei um odiador comente nas minhas faixas. Se mostre um rato e ganhe troca em balas. Chame a polícia, eu não me mantenho escondido. Me mantenho carregado, espanco um verme frustrado. Eu não gosto de negros que se intrometem no meu trabalho. Eu não fiz nada, cara. E você foi um deles, cara. Eu não fiz nada, mano. Eu te prometo que eu não fiz nada. Eu não queria ter que fazer isso com a sua cara. Eu te prometo que eu não fiz nada, mano.